Bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. De toda a fauna, a flora, grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, e aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico.